No, é, da rádio, é, deixa eu ver aqui direitinho, meu amigo Afonso Braddock, da Nossa Brasil FM em Formosa, Estadão de Goiás. Todos da equipe da Nossa Brasil FM em Formosa, Afonso Braddock, que também comanda o programa Alô Goiás, logo após o Mundo Sertanejo, que é exibido todos os dias às 8 horas da manhã. Muito obrigado, viu? Minha querida Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, os amigos da rádio... Da Rádio Capivari FM em Abadiânia, Estadão de Goiás. Um beijo para Deise, Cristina, Ubideca, para todos vocês da equipe da Rádio Capivari FM em Abadiânia, Goiás, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Quem canta bonito agora? Michel Teló. É nós fazer parar papá. Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa garra, beijar. Fazer parapapá é nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, garra, beijar. Fazer parapapá, se demora eu vou pegar, vou te agarrar e te beijar. Fazer parapapá, papapá. Me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já acertei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, agarrar, beijar. Fazer parapapá, é nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, agarrar, beijar. Fazer parapapá, e se demora eu vou te agarrar e te deixar. Fazer parapapá, papapá. É sorte de maracota, vamos, vamos, vamos, vai. É nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, agarrar, beijar. Fazer parapapá, é nós fazer parapapá, parapapá, parapapá, agarrar. Fazer para outro, é nós fazer para você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, tenho uma solução, é nós fazer para papá. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Meu amigo André Braz, em São Geraldo do Baixio, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês da Rádio Líder FM, exibindo o nosso programa todos os dias às 7 horas da manhã. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria, tá bom? Os amigos da Rádio Cidade FM, em Santa Rita do Novo Destino, o Nilson Aragão, o Adir Pinto, todos da equipe, muito obrigado, viu? Também o meu amigo Nicésio, o Ramon, o Yuri, a Edneuza, os amigos da Vânia Rocha, né? Nós temos audiência fantástica em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, pela 90.9. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Neilde, Gorete, Diogo, a Adriana Costa, todos vocês de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa pela Tropical FM. Muito obrigado pela parceria, tá bom? Minha querida Tamiles Dias, Flávia Pinheiro, em Porto Walter, no Acre, a todos vocês aí de Porto Walter, ouvindo pela Rádio Ocidental FM. Um abraço, Nonato Costa, todos da equipe da Ocidental FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Cido Bala, o Aleir da Mototáxi, o seu irmão Wilson, todos vocês amigos aí de Acreúna, Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa pela Rádio Canadá FM. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todos vocês, tá bom? A minha querida Sirlene, em Piranhas, Goiás, ouvindo o nosso programa. Sirlene, obrigado pelo carinho de sempre, tá bom?

falhou a garganta aqui, viu? É muito show, cantando bastante, mas estamos aqui para falar para vocês, olha, minha querida Fanny Salles, a sua mamãe Neilza e o seu papai Valdivino, em Taiobeiras, Minas Gerais, não perde o nosso programa. Fanny Salles, um beijo para vocês, muito obrigado a todos vocês de Taiobeiras, Minas Gerais. Meu amigo, o André Luiz Chaves, é locutor da Rádio São Francisco FM 106,3, de Porto Franco, no Maranhão. Um abraço, viu, meu amigo André Luiz, de Porto Franco, no Maranhão. Inclusive, meu empresário aí da região Alain Piquiat está vendo a possibilidade da gente estar aí em Porto Franco também, fazendo um grande show, viu? Dia 10 de agosto estarei em Sítio Novo, né? Eu e minha banda estaremos em Sítio Novo, Maranhão, próximo a Porto Franco. E também, provavelmente, devemos fazer um show em Porto Franco, né? Um abraço, André Luiz, aí da Rádio São Francisco FM, todos da equipe exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito agora? César Menotti e Fabiano, Estressada. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Eu ainda amo você. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo. O Manfrini Gerg, né, aí de Guarapari, ele pede para mandar alô para sua esposa, a Cleide Souza. Um abraço a todos vocês, viu, aí de Guarapari, sempre prestigiando o nosso programa. Muito obrigado, os amigos da Rádio Sim, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso. O Ebert Souza em Viana, a todos vocês. A Silvana Vitorino, um beijo para você, Silvana Vitorino, e a Silvana Machado, aí de São João do Paraíso, a Mirlene Silva, todos vocês, ouvintes da Paraíso FM, nossa parceira. Meu amigo Adilson Tavares, os amigos da Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo, também, exibindo o nosso programa. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? O Nilson Lombardi, da Rádio Rondônia FM, todos da equipe em Ouro Preto do Oeste, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? Quero mandar mais alô aqui, deixa eu ver. Um abraço carinhoso a todos vocês, amigos de Boa Esperança, Minas Gerais, os amigos da Rádio Liderança FM, o Roberto Miranda, todos os ouvintes, muito obrigado, viu? Roberto Miranda, os amigos da Rádio Liderança FM, muito obrigado. Os amigos da Rádio Clube FM de Córrego Fundo, o Jean Carlos, todos da equipe, também exibindo o Mundo Sertanejo. Bruno e Marrone cantam Vidro Fumê, a pedido da minha querida Maria José, de Posse, Estadão de Goiás. A todos vocês de Simolândia, também ouvindo pela Rádio Líder FM, o Gilmar Souza e todos da equipe, também os amigos da Rádio Nova Dimensão de Aciara, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Cantam Bruno e Marrone. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio, muito alô para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro, meu amigo Juliano de Almeida, locutor da rádio Boa Esperança FM, em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, programa todos os dias às 17 horas. Um abraço, Juliano de Oliveira, todos da equipe da rádio Boa Esperança FM, em Boa Esperança do Norte, muito obrigado, viu? Um abraço, diretor Ademir Zanella, também o vereador Marlon Zanella e todos da equipe, muito obrigado, viu? Diretor Ademir Zanella e o vereador Marlon Zanella.

sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis, do Brasilis para o Mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena 1. Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. De segunda a sábado, da meia-noite às 3 da manhã, o Canal 2 dá-lhe uma oportunidade para revitalizar o corpo e a mente. Serenamente, um espaço radiofónico com 3 horas de duração, composto por música calma para relaxar, para sonhar, para serenar. Serenamente, da meia-noite às 3 da manhã, de segunda a sábado, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, os amigos da Areta Promoções, minha querida Areta Promoções Artísticas, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Um abraço, Neymar, Vânia Rocha, todos da equipe aí da rádio, né? Meu amigo Samuel, a sua mamãe, Dona Maria, muito obrigado pela audiência fantástica, viu? A minha querida Fabiana Santos, em Águas Lindas, Goiás, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vamos em frente, vamos mandar mais alô aqui. Os amigos da Rádio Cidade FM, Castelo dos Sonhos, no Pará, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Valeu, Cristine, Márcio, todos vocês da equipe. Da Cidade FM, Castelo dos Sonhos, no Pará, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Breve, Diego Valadares fazendo grande show aí, tá bom? E para contratar o show do Diego Valadares e banda aí na sua cidade, shows para prefeituras, casas noturnas, clubes, né? É só ligar no 61-9973-0555. Diego Valadares fazendo a festa aí na sua cidade. Vai ser muito bom, viu? Dia 27 de julho estaremos em Vanderlei, na Bahia, no Caldeirão Brother. Vai ser um mega show. Um abraço, Elenaldo Oliveira, Luciano, todos os locutores, todos da equipe da Vanderlei FM, exibindo o nosso programa. Dia 27 de julho, Diego Valadares aí no Caldeirão Brother, fazendo um grande show. E dia 28, no domingo, estaremos em Barreiras, na casa de show Engá. Um abraço, DJ Carrapicho, todos vocês da região aí, ó, não vão perder esse show. Estaremos juntos, todo mundo vai cantar e dançar comigo, Diego Valadares, em Vanderlei, Bahia, e também em Barreiras. E dia 10 de agosto, Diego Valadares, em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, vai ser bom demais. Quem canta bonito agora, Israel e Rodolfo, Marca Evidente. Sentimento dividido no tempo perdido, buscando te ter. Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminho diferente, o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida.